Sassá, o que que é um bairro gentrificado? Cara, é... Bom, deixa eu pensar. Posso falar, explicar o que é a gentrificação antes? E aí eu vou pro particular? Tá. É, falo olhando pra você. Só espera o caminhão. Tá. Porque aí é mais fácil de... É uma água aí, nós dois estamos resfriados, não tem problema. Valeu. Não, tô de boa. Vai, bomba. Bom, a gentrificação, ela é um processo, né? Ela é um processo, na verdade, quando ela... Vou tomar. A gentrificação é um processo. Ela é um processo de mudança sistêmica, né? Mudança econômica, alterações econômicas, sociais e políticas. E ela se reflete no urbano, né? Então, quando essas mudanças assumem uma face mais concreta, no urbano elas são essas... Vou mudar para tentar facilitar a edição. A gentrificação é um processo que se manifesta no urbano, né? Ela é um resultado de um processo de transformação social, econômica, política, que tem a sua face mais visível no urbano, em processo de transformação, de reforma, de revitalização urbana. Essa definição quem dá é o Neil Smith, que é um geógrafo britânico, e ele é um dos principais teóricos sobre esse tema, e ele vem investigando esse tema, quer dizer, investigou esse tema durante décadas, né? Ele faleceu recentemente, mas ele tem um trabalho muito extenso nessa área. Então, basicamente, assim, quando a gente dá uma definição sobre gentrificação, a gente fala que é a substituição de populações, né? Sai de um bairro que está sendo revalorizado, revitalizado, sai uma população de menor poder aquisitivo para a entrada de uma população com maior poder aquisitivo, que pode consumir, que pode pagar por essas melhorias que estão acontecendo. Esse aspecto, ele é só uma parte do processo da gentrificação, né? Mas é a parte mais visível, a parte que a gente consegue perceber, digamos, a olho nu, né? Só que a gentrificação, ela é um processo mais longo, né? Um processo de décadas que prevê a desvalorização, né, de um determinado bairro, de uma determinada região da cidade, e a revalorização desse bairro, dessa região da cidade. Quando existe essa revalorização, é o momento em que acontece essa substituição de populações, né? Saem essas pessoas que antes moravam ali, os moradores, digamos, originais, e com essas melhorias, né, novos equipamentos públicos, um viário novo, metrô, novas linhas de ônibus, etc., existe um aumento do preço da terra. E esse aumento se reflete na alta dos aluguéis, na alta dos preços dos imóveis, na alta do custo de vida, né? Desde padaria, mercado, até outros serviços, né? Que as pessoas que moravam ali originalmente já não conseguem mais pagar. E essas pessoas são, digamos, convidadas, né? pela conjuntura econômica a se retirar do local, né? Porque já não tem mais condições. Então, fecha com o que é um bairro gentrificado. Tá. Um bairro gentrificado varia muito, né? De cidade para cidade. A gentrificação, ela acontece de diversas formas em lugares diferentes. Mas se a gente for pegar a definição da gentrificação dada pelo Neil Smith, a gente pode pensar que um bairro gentrificado é esse bairro que sofreu esse processo de revalorização, né? De requalificação. E teve, e foi, enfim, teve a sua feição modificada, né? E esse embelezamento, ele traz uma série tudo bem? Esse embelezamento, essa requalificação traz uma série de mudanças estruturais, urbanísticas para esse bairro. Então, acho que dá para dizer que um bairro gentrificado é um bairro modificado, para ser atraente para uma classe de maior poder aquisitivo, né? E aí a gente pode colocar, digamos, uma série de camadas do que a gente poderia chamar de atraente para essas classes sociais, né? E aí isso vai variar de cidade para cidade, de bairro para bairro, né? Eu não saberia te dizer, assim, eu precisaria pensar num bairro gentrificado de São Paulo, por exemplo, que eu conheça, para tentar pensar algumas características. De bate-pronto, eu não consigo pensar em nenhum. Se tiver alguma ideia, assim, dá para dizer um bairro pré-gentrificação, né? Isso é bastante evidente, assim. Eu posso falar do centro da cidade, que é um lugar que eu venho pesquisando já desde 2012. E é possível ver, por exemplo, desde as festas da Copa do Mundo, né? A FIFA Fan Fest foi realizada aqui no Vale do Anhangabaú. E é muito curioso porque o que aconteceu aqui durante a Copa é um microcosmo do que seria um bairro, do que seria uma área gentrificada, né? Um espaço público privatizado. Então, durante as festas da Copa, toda a região do Vale do Anhangabaú foi cercada por tapumes, né? Ou seja, houve um cerceamento da circulação pública no espaço público. Inclusive, ali no viaduto do Chá, foram colocados tapumes também, tapumes super altos, que impediam você de ver os telões que estavam instalados aqui. Então é muito curioso, porque você... E claro, né, sempre dão a justificativa da segurança, né? Ah, não, para as pessoas, sei lá, não pularem e tal, mas continua sem tapume agora, né? Então, quer dizer, não tem... O argumento da segurança não cola nesse caso. Então, assim, os tapumes eram colocados para que as pessoas não tivessem acesso visual ao que estava acontecendo aqui, que era um espaço privado. Eram duas entradas, né? Uma aqui nessa ponta e outra na outra ponta. E havia catracas para entrar no espaço público, que é, digamos, uma aberração sem tamanho, assim, né? Então, para você entrar, você tinha que ser revistado, né, por seguranças privadas ou pela própria polícia, né, GCM, polícia militar. Ou seja, as forças do Estado sendo usadas para fins privados, né? Então você era revistado. Se você tivesse alguma comida ou bebida, você era obrigado a descartar para consumir exclusivamente os produtos dos patrocinadores. Então, assim, você descartava a sua água, que você provavelmente trouxe de casa ou que você comprou numa padaria, no mercado, por R$1,50, e aqui dentro, nesse espaço privatizado, você pagava R$4 para poder matar a sede, né? E não digo nada para beber uma cerveja, para comer alguma coisa. Então, eu acho interessante pegar esse exemplo como um exemplo, digamos, micro, do que pode acontecer no macro. Assim, aquilo foi uma experiência que, sem dúvida, pode abrir precedente para outras experiências permanentes de privatização do espaço público, né? E aí, quando a gente fala de privatização do espaço público, de alguma forma... Daí, quando a gente fala de privatização... Quando a gente fala de privatização do espaço público, de alguma forma também a gente fala de gentrificação, porque é essa gestão do espaço público, essa gestão do urbano com fins de lucro, né? Com fins de ampliação dos lucros, né? Não tem uma questão de igualdade social, de justiça social, né? De justiça habitacional, se dá pra dizer assim. Tem até um pensador que diz que o contrário de gentrificação não deveria ser degradação do espaço urbano, deveria ser tem um pensador que diz que o contrário de gentrificação não deveria ser degradação do espaço urbano, deveria ser democratização do acesso à habitação, porque é basicamente disso que se trata, né? Você retira as pessoas de um lugar, você desloca essa população para outro, né? Então, a degradação, ela não é necessariamente o oposto da gentrificação, né? A degradação é uma, digamos, um descuido mesmo, né? Um não olhar do Estado para o espaço público, né? E a questão da habitação, ela está diretamente ligada a isso, né? Porque esse processo de degradação, ele leva a uma desvalorização, né, que é essencial para o processo de revalorização. Então é todo um sistema, né, que está a serviço da reprodução do lucro. Basicamente isso. Nossa, foi tipo mega confuso, ou não? Não, foi perfeito. Tem algumas frases animais aí. Quem seriam os atores que promovem a gentrificação? Olha, de novo, assim, cada processo de gentrificação, cada processo sistêmico de gentrificação tem os seus atores muito específicos, né? Quando você olha para a história de gentrificação em outros países, em outras cidades, em geral, você encontra o setor público, né, os gestores públicos e a iniciativa privada atuando juntos para que esse processo se desenvolva. Não necessariamente estão os dois juntos, mas cada vez mais é mais comum em um contexto de cidades geridas de forma empresarial, de cidades geridas como uma empresa, é cada vez mais comum você ver, digamos, as parcerias público-privadas, né, nas quais o Estado cede suas terras, cede seus instrumentos de gestão para que o privado administre a cidade com o fim, para que o Estado ou o privado? Você falou para que o Estado fornece os equipamentos públicos. O Estado, nessas parcerias privadas, o Estado fornece suas terras, fornece seus instrumentos de gestão para que o privado gerencie a cidade com fins de lucro. Né? Então, o que a gente vê hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, isso é muito claro, aqui no Vale do Anhangabaú, isso é muito claro. Né? Nesse processo nesse projeto que eu investiguei ao longo de 2014, deu um cartão cheio aqui. Aí eu te mando logo na sequência que eu bombar com isso aí. Eu vou... Nossa. Tem que fazer essa vídeo reportagem sobre gentrificação, mas também lá a gente costuma trabalhar com mutirão. Então a gente abre uma página lá e vai postando matérias sobre um tema específico. Uh-huh. Então. Tipo vídeos de outras pessoas, de outros. Vídeos de outras pessoas. Legal. E também das nossas. Então, legal. Qualquer colaboração que a G quiser fazer aí. Pô, massa. Meu, vocês podem usar o que vocês quiserem do material do AG, tudo. Creative Commons, você pode usar com crédito e tal, você pode pegar o que você quiser lá, reproduzir, remixar, tipo, sinta-se livre. Valeu. Vou bombar aqui de novo, chega um pouco mais perto só. Então a gente parou na questão dos atores, da parceria público-privada. Sim, os atores da gentrificação. Nesse projeto que eu investiguei ao longo de 2014, de requalificação do Vale do Anhangabaú, para mim é um processo modelar de privatização do espaço público / gentrificação. Gentrificação como consequência, né, dessa privatização do espaço público. Gentrificação aqui entendida como expulsão das camadas populares dessa região. O Banco Itaú contratou um escritório dinamarquês de arquitetura para desenhar um projeto para o Vale do Anhangabaú e doou esse projeto para a prefeitura, que aceitou essa doação. E é muito curioso, quando se fala de modificação do espaço público, né, de requalificação, de reurbanização, está previsto no Estatuto da Cidade que todo esse processo, desde o início, desde as primeiras formulações desses processos de reformulação do espaço público, de reformulação do espaço urbano público, tudo isso tem que ser discutido com a sociedade. É obrigatório que haja participação pública nisso. Participação pública ampla, né? Não é fazer meia dúzia de reuniões e bater o martelo, não é isso. É uma discussão ampla, e necessariamente é uma discussão difícil, né? Porque numa cidade encontrar um consenso é dificílimo, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo. Mas o Itaú, ele, digamos, diluiu o problema do dissenso, né? Porque pro empresário, o dissenso é sempre um problema, porque sem consenso você não faz negócio, né? Então o empresário, ele não pode ter o dissenso, né? Então o que o Itaú faz? Ele compra um projeto, contrata sem falar com ninguém, contrata um escritório que está na crista da onda agora, fazendo 1000 projetos pela Europa, Estados Unidos, contrata esse escritório, compra um projeto, entrega para a prefeitura fala, olha, ótimo, vou aceitar, porque afinal de contas estamos sem caixa, né? Ainda que esse projeto vá custar, a sua execução vá custar 200 milhões ao cofre público, ele aceita porque ele não tem caixa e porque ele acha que é um projeto ok. E aí o que acontece? A prefeitura faz um processo de participação pública para definir algo que já está pronto, que já está dado. Ou seja, ele usa os seus instrumentos de gestão, né, a favor, a serviço dos interesses do privado, a serviço dos interesses do Banco Itaú. Porque o que acontece nesse processo? Eles convidam a dedo algumas entidades, alguns atores, alguns coletivos, que em tese não representam um dissenso, né? São entidades e coletivos que em tese fechariam o que estaria proposto ali, e apresentam, digamos, essa metodologia desse escritório, né? As ideias desse escritório dinamarquês para o Vale do Anhangabaú. E aí falam de espelhos d'água, falam de cafés, de quiosques, de um shopping center subterrâneo ali onde é a atual Galeria Prestes Maia. E ficam, digamos, martelando nessas ideias ao longo de alguns encontros presenciais com essas pessoas convidadas. E aí no final eles perguntam, mas o que vocês acham que tem que ter no Vale do Anhangabaú? E aí todos respondem, cafés, quiosques, espelhos d'água, um shopping center subterrâneo, etc. E no fundo, esse processo participativo, entre aspas, na verdade ele foi um processo para homologar, para legitimar algo que já estava dado, né? Porque essa administração municipal do Fernando Haddad aprendeu com a administração do Kassab que não é possível fazer um projeto dessa envergadura sem participação pública, porque a prefeitura pode ser judicializada, né? Como foi o caso do projeto Nova Luz, que foi embargado, que foi suspenso justamente por falta de participação pública. Então, sabendo disso, a atual administração faz esse simulacro de participação pública, faz esse teatro e aprova um projeto, na verdade legitima um projeto que já estava definido pelas elites que gerenciam a cidade, né? Que são as elites econômicas, os bancos, as empreiteiras, etc. Então, quando você pergunta quem são os atores da gentrificação, aqui em São Paulo, no atual contexto de cidade e empresa, né, usando um termo que o sociólogo Carlos Weiner utiliza com muita propriedade para falar dessa cidade que precisa dar lucro, nesse contexto, os atores da gentrificação são o Estado, que disponibiliza suas terras e seus instrumentos de gestão, e o setor privado, né? No caso, os bancos, no caso, o Banco Itaú, nesse projeto específico do Vale do Anhangabaú. E aí você pode fazer todos os arranjos que você quiser, né? Quer dizer, tem o banco, mas também tem as empreiteiras, tem uma infinidade de empresas que vão sair lucrando, né, com essa gestão privada do espaço público. É isso. Um pouco do AG agora. Como foi o surgimento do AG, no sentido das alguma referência, quais as referências nessa questão de projetos jornalísticos de gentrificação? Então, o AG surgiu de uma inquietação pessoal, assim, em 2012 acabou o meu contrato de aluguel, eu morava num prédio aqui no centro da cidade e quando eu fui renovar o contrato, eles simplesmente tinham dobrado o valor, né? Enfim, meu salário não tinha dobrado, eu sou freelancer, tipo, não tenho nenhuma segurança financeira nem nada. e eu não tinha condições de pagar, e tentei renegociar e tal, e não consegui, e tive que sair. E foi uma dificuldade muito, muito grande de encontrar um outro lugar para morar que fosse acessível e que não fosse uma caixa de fósforo onde eu morresse na primeira semana de claustrofobia, né? E aí comecei a procurar e comecei a entrar meio que em desespero, assim, porque eu tinha como voltar para casa dos meus pais, mas depois, tipo, depois dos 30 anos você não quer, né? Depois já de morar fora da casa dos pais, desde os 19 anos e tal, é uma coisa... pouco inconcebível, assim, né? Isso te desestrutura completamente. E aí eu fiquei pensando, procurando casa, procurando apartamento aqui pelo centro da cidade, muitas pessoas em situação de rua. Eu lembro que eu passava a noite pelo centro da cidade, aqui perto das Casas Bahia, do Teatro Municipal, e via não menos que 30 pessoas dormindo ali. E aquilo me dava uma sensação de angústia, de desespero muito profunda, no sentido de qual é a perspectiva que essas pessoas têm, né? Eu ainda consigo ter um respiro financeiro para poder buscar um apartamento, etc. E essas pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E aí fiquei pensando nisso e pensei que o meu problema não era só meu, né? Eu sabia que tinha outros amigos que moravam no mesmo prédio onde eu morava que também estavam passando pela mesma questão de renovação de contrato e de não conseguirem pagar porque o aluguel havia duplicado, assim, sem nenhum motivo, era puramente especulação. E aí comecei a pensar como identificar, né, esse processo, assim, qual que era a raiz desse problema pontual, né, se fosse desconstruindo todo o processo, onde, em qual explicação eu chegaria. Então eu desenhei um projeto investigativo, de jornalismo investigativo, com esse recorte, né, do centro da cidade, porque era o lugar que eu mais conhecia, e porque tinha um histórico muito forte, muito importante, das duas últimas administrações municipais, Serra Kassab, de uma forte opressão sobre populações vulneráveis, especialmente população em situação de rua, né? É só fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa muito básica, assim, Serra Kassab, população em situação de rua, que você vai ver as piores barbaridades, desde jogar água, né, nas pessoas que dormem na rua, até incêndio misterioso em favelas, assim, né? Em áreas de forte valorização imobiliária. Então comecei a pesquisar, fiz uma parceria com a agência Repórter Brasil, né, que é especializada em temas de direitos humanos, né, especialmente trabalho escravo e trabalho infantil, mas com outras vertentes também. E desenhei esse projeto, ofereci para eles e aí a gente fez essa parceria editorial para poder levar adiante o projeto e para financiar. Tivemos que fazer um catarse, financiamento coletivo nas duas fases do projeto, 2013 e 2014, porque não há dinheiro, digamos, as grandes redações, bom, passaralhos mil, né, já não tem nem dinheiro, nem mão de obra, nem nada, e as redações independentes brigam pelos mesmos financiamentos, né, são as mesmas grandes agências internacionais que financiam essas ONGs, né, essas agências de notícia independentes, e então é muito difícil. A gente optou por fazer um financiamento coletivo porque a gente acreditou que o tema era de interesse geral, assim, né? Todo mundo, em algum nível, até o cara, acho que a classe AA não vai sentir nunca, né? Mas as demais classes sentem o peso da gentrificação desses processos, né? De alguma forma. E principalmente as populações vulneráveis, mais ainda, assim, que são as primeiras a receber o golpe mais forte. Então foi assim que nasceu o projeto. E foi inédito, assim, no Catarse, um projeto de investigação jornalística? Olha, o primeiro projeto jornalístico O primeiro projeto jornalístico investigado no Catarse, financiado pelo Catarse, foi o projeto Cidades para Pessoas, da Natália Garcia, que viajou por várias cidades do mundo buscando soluções urbanísticas, né, para tornar as cidades, digamos, mais palatáveis, mais generosas com os seres humanos, né? E não mais só com os carros, com as grandes construções, etc. Esse foi o primeiro projeto de jornalismo. Agora, de investigação jornalística, digamos, estrito senso, assim, no sentido de investigar um tema que é, digamos, espinhoso, né? Investigar um tema cujas informações não vão ser passadas pelas pessoas que detêm essas informações, né? Especialmente o poder público. Eu não tenho certeza se foi o primeiro, mas eu posso te dizer que teve bastante repercussão no sentido de ser um projeto que, de alguma forma, foi um projeto, digamos, incômodo, assim, no sentido de... Ele não é um projeto para trazer soluções no sentido material, né? A gente não ia chegar com uma receita A mais B e você faz uma cidade mais justa. Não, a ideia era buscar, era remexer essas entranhas, assim, que sempre é uma coisa mais desagradável, né? No sentido de alguém tem que fazer o trabalho sujo, sabe? De vasculhar, de cavucar e tal, e de buscar as respostas para as questões de injustiça social que estão aí. Então, eu não sei te dizer se foi o primeiro, mas ele foi... não sei o que eu tô querendo te dizer. Desculpa, eu viajei. Acho que não foi o primeiro, de investigação jornalística. Acho que não foi. Ou acho que foi, não sei. Mas mesmo assim, tá no espírito do meio inédito ali, uma coisa... Sim, sim. Em termos de... eu tô tentando te falar de um jeito que não pareça depreciativo para os outros projetos, entendeu? Porque os outros projetos sempre tem uma coisa meio, tipo, de proposição, de não sei o quê, vamos lá, tem solução. E eu, particularmente, assim, depois de tudo que eu vi no AG, eu não acho que é... Não me parece que é fazendo um parklet, que é colocando bicicleta de aluguel, ainda que fosse de graça, não é isso que vai trazer, porque não é, a gente não está falando de soluções pontuais, a gente não está falando de soluções que estão na superfície, a gente está falando, meu, de coisas extremamente entranhadas na gestão pública, entendeu? É um processo neoliberal completo, assim, desde a década de 80, que está se formando, então as coisas estão muito enraizadas, então não é fazer um parklet, não é colocando uma fonte, não é abrindo espaço público para as pessoas sentarem na cadeira de praia e lerem um livro. Não é isso, entendeu? A gente está falando de divisão justa, igualitária e democrática da cidade. Né? As pessoas não têm onde morar, não têm onde dormir, entende? E isso, tipo, acaba com a sua vida. Assim. O fato de você não ter onde dormir, no dia seguinte, cara, você não tem força para ir trabalhar, entendeu? Você não tem força. Então, a ideia é falar disso, assim, o que coisa escrota que é essa que faz uma cidade ser desse jeito, entendeu? E são problemas muito profundos, assim. Se você fizer um parklet, vai ser incrível. A classe média vai sentar ali, vai tomar a sua Heineken, tipo, super bem. Tipo, eu vou sentar ali, eu, branca, a classe média, vou sentar, vou super me sentir bem. Mas, cara, não resolvi bosta nenhuma. O mercado imobiliário, o mercado financeiro vai se apropriar daquilo, com certeza, porque é algo que o capitalismo deseja, entendeu? Ele precisa dessas novas soluções para capitalizar em cima. Então, o que eu estava tentando te dizer é que esse foi um projeto, talvez, único no sentido de vasculhar essas entranhas, entendeu? E ser desagradável mesmo, assim, sabe? Ser desagradável. A segunda fase foi bem desagradável também, especialmente porque falou de uma gestão que todo mundo estava achando, tipo, uma gestão supostamente de esquerda, né? Um prefeito progressista e tal, com ideias avançadas. Velho, é a mesma coisa, assim, tipo, são os mesmos interesses, são os mesmos financiadores de campanha, etc, etc. Só que eu considero particularmente uma gestão muito mais problemática do que a gestão anterior do Kassab, porque o Kassab, pelo menos, ele era, tipo, evidente, né? Ele era explícito, ele metia o pé na porta, né? Jogava água no morador de rua e tal. Nessa gestão, não. Em tese, tese, ele está olhando para as populações vulneráveis, mas se você vai na ponta e vai perguntar para as populações vulneráveis o que está acontecendo, você vai no centro de acolhida para você ver qual é a estrutura que eles têm, para essas populações é zero, tipo, é nada. Assim. Então, só que claro, né, a campanha é outra, né, a roupagem é outra, né, é a gourmetização da gestão mesmo. Só que, tipo, meu, você vai olhar na ponta, para quem não tem condições de consumir esse prefeito, né, consumir as coisas que ele vem propondo, tipo, essa galera continua à margem como continuava, como estava antes. Que talvez não esteja tomando tanta borrachada, mas igualmente, não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem assistência médica, não tem nada, nada, nada. Então, acho que era... meio não isso, tem nem esperança, né? A gente nem tá esperança. Fala esperança. Um pouco da segunda fase do AG. Em que fase que está agora? Então, a segunda fase foi essa investigação sobre esse projeto do Itaú para o Vale do Anhangabaú. Ela trouxe dois, digamos, produtos, né? O primeiro foi um dossiê com vários documentos públicos, com dezenas de documentos públicos, que a gente passou um ano para conseguir montar a narrativa, né? Porque não bastava dizer, então existe... o interesse aqui de privatizar esse espaço, não dá para dizer isso sem as provas. Então a gente foi atrás de cada uma das provas, insistentemente, fomos solenemente ignorados pela prefeitura, que se diz aberta, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano tem um site chamado Gestão Urbana, Centro Diálogo Aberto, Diálogo Aberto com as Empresas, ponto. Porque com a sociedade civil é zero, é nulo. A gente teve muita dificuldade para conseguir documentos. Tivemos que fazer uma parceria com o Artigo 19, que é uma ONG especializada na defesa ao direito de acessar informações e de divulgar informações. A gente fez vários pedidos, dezenas de pedidos via lei de acesso à informação, porque não conseguíamos nada via assessoria de imprensa, que é o canal, digamos, corrente, né, do jornalista com o poder público. Publicamos esse dossiê em dezembro de 2014. Agora a gente está fazendo um documentário, ainda da fase 2, um documentário chamado Sujeito, que é uma câmera observacional durante um dia inteiro na vida de algumas pessoas que vivem e trabalham no Vale do Anhangabaú. Então a gente acompanhou um dia inteiro na vida da Bárbara, que é uma mulher cega, que mora numa ocupação aqui na São João. A gente acompanhou um dia inteiro na vida da Suzy e do Mauro, que é um casal que mora, né, que provisoriamente vem dormindo aqui no entorno do vale. Eles dormiam ali embaixo, aí eles mudaram, estão dormindo ali em cima no Coreto, perto da São Bento. E passamos um dia inteiro com o Salles, que é um ambulante que trabalha há mais de uma década já, vendendo doce aqui no Viaduto do Chá. E a gente passou um dia inteiro com ele, com idas e vindas do Rapa. Nesse dia o Rapa estava, tipo, em polvorosa, assim, passando toda hora, a GCM de bicicleta passando, então era aquela correria o tempo inteiro, assim. Porque a grande tese que justifica, a grande tese da prefeitura e do Itaú e do escritório dinamarquês que justificam esse plano de revitalização do Vale do Anhangabaú é que o Vale é um espaço não de permanência, mas de passagem. O que eu acho muito curioso é que, tipo, o escritório do Haddad é ali, né? Se você passar um dia inteiro olhando para cá, você vai sacar que isso daqui não é um lugar de passagem só. É um lugar de permanência também. E o que a gente quis mostrar é que essas pessoas permanecem aqui, né? Elas existem, né? Elas estão aqui, elas dormem aqui, elas moram aqui, né? Elas tiram o seu sustento desse espaço. Se você colocar espelho d'água aqui, porque esse espelho d'água que eles querem colocar é justamente não só para embelezar, mas para catequizar a ocupação do espaço, né? Porque você delimita a ocupação do espaço, você diz para as pessoas onde elas podem ficar, onde elas não podem. Se você coloca isso aqui, você mata essas pessoas que estão aqui, entendeu? O que é óbvio, né? Você já vê a GCM aqui em peso, a GCM, PM dando batida o tempo inteiro aqui nessa região. Isso sem ter nada, sem ter café, sem ter quiosque, sem ter espelho d'água, nem nada. Se você colocar essas benesses todas aqui nessa região, a polícia vai estar ainda mais em massa aqui, e essas pessoas não são bem-vindas, porque elas não são consumidoras do espaço. Então, com esse documentário, é o que a gente está tentando mostrar, assim, que essas pessoas existem, por mais que o prefeito que trabalha ali não queira ver. É, a terceira fase, eu comecei recentemente, ela ainda é um piloto muito, muito incipiente. É uma tentativa de mesclar investigação jornalística junto com as pessoas primeiramente interessadas nessa investigação. No caso, moradores de uma favela da zona sul da cidade. Então eu tenho ido uma vez por semana para essa favela e conversado com alguns jovens que quiseram participar, né? Na verdade foi uma moradora dessa favela que foi minha fonte no ano passado. Nessa segunda fase ela disse, olha, estou morando aqui agora e tem uma operação urbana passando por aqui, etc, etc. Tem muita coisa para investigar, você não quer passar aqui, conversar com a liderança e tal. Eu fui até lá e, de fato, tem muita coisa para ser investigada, mas eu não queria, de novo, fazer um trabalho, tipo, o jornalista que detém as ferramentas e a população que precisa que essas ferramentas sejam usadas para se apropriar da informação. Então, a ideia é trabalhar com eles, assim, essas ferramentas, construir juntos, né? Não tem nada pronto, assim, não tem esquema, não tem nada. Tá tudo sendo conversado e por isso demora muito mais, é mais incipiente. São jovens, né? São jovens, o mais novo tem acho que 15, 16, o mais velho tem 19, 20. Então é tudo muito volátil, né? E eles precisam trabalhar, eles precisam ir pro colégio e tal. Então não é uma coisa muito segura ainda, né? Muito constante, né? Então a gente ainda está se conversando, se ajeitando, discutindo temas de direitos humanos, né? Que perpassam toda a questão da investigação, de racismo, de violação dos direitos humanos pelos gestores públicos, né? Violência institucional. Então a gente vem discutindo isso dentro da linguagem deles, assim, né? Dentro do contexto que eles vivem, né? Não tem uma verdade que está sendo entregue a eles. A gente está discutindo e tentando entender quais são as necessidades, quais são as dificuldades que eles vivem ali e, em cima disso, construir essas ferramentas de investigação. Basicamente isso, mas é muito incipiente. Então, que animal, que premissa linda do AG3. Cara, é legal, né? Tipo, eu estou bem empolgada, assim. Estou bem empolgada mesmo. Mas é difícil, assim, estou até tentando conseguir uma bolsa, assim, para eles, né, para poder... Tipo, como se fosse um, não sei se um trampo de estágio, assim, mas é um tempo que eles estão ali, né, trabalhando, pensando, se dedicando, né, então acho que seria interessante, dentro desse contexto, né, de poucos recursos que eles têm, às vezes, tipo, sei lá, uma bolsa de 300 conto por mês, puta, não adianto, né? E os caras têm mais tempo pra dispor. Mas, assim, não é certo ainda, né? São jovens que estão muito querendo ir pro mercado de trabalho. Mas é aí, tipo, uma fala que sempre acontece. Ah, eu falo que eu moro na favela e, tipo, tem um cara que mora em outro lugar e, tipo, o cara ganha vaga, entendeu? Então, são essas coisas que a gente discute, sabe? Então, se eles têm um certo conforto, assim, pra poder estar ali e conseguir se dedicar, tipo... Seria um adianto, assim, mas não é certeza ainda que vai. Como é que está essa tentativa da bolsa? Então, tem um fundo, chama Fundo Brasil de Direitos Humanos. Todo ano eles abrem para inscrição de projetos que tem voltados para a área de direitos humanos e que a pessoa que está propondo, ela tem que ter, digamos, algum vínculo com a comunidade que ela está, onde ela quer desenvolver o trabalho, né? Então eu escrevi uma carta, expliquei e tal, falei com as lideranças e tudo mais. E foi tudo de comum acordo e aí vamos ver, né? O resultado sai em junho. Mas até lá a gente já tá começando. Falei pra eles, falei, olha, não estou prometendo nada, tipo, existe essa possibilidade. Se não sair a grana, eu quero continuar vindo, né? Mas se sair, tipo, enfim... Se não sair, gostaria que vocês continuassem vindo, mas se não quiserem também, não tem problema nenhum. E eles estão animados, assim, eles estão de boa, estão indo mesmo sem bolsa nem nada, pela discussão, assim, eles estão curtindo. E é muito louco porque os temas vão, tipo, variando, vão divergindo, eles começam a... Eles se dispersam também, começam, tipo, contar coisas, outras, tipo, coisas mil, assim, sabe? Fim de semana deles, não sei o quê. E é muito legal, porque você vai montando quebra-cabeças, assim, né? Você vai entendendo como é que tudo funciona, quais são as relações que eles estabelecem entre eles e tal. Isso é muito rico de ver, assim, sabe? E aí você chega com uma ideia de uma determinada discussão, e aí, quando você observa o que eles estão falando, você fala, puta, mas essa ideia não vai servir pra nada aqui, né? Tipo, então vamos pensar em outra coisa, né? Tipo, outro tema gerador, assim, né? Então, uma coisa meio... E é isso. Mas tá legal, tá legal. Tá animada. Que comunidade que é? Chama... 13. Isso? É onde? É hoje. 13 segunda-feira. Hoje é 13? É. É na favela do Vietnã. Favela do Vietnã. Eu tô fazendo um blog agora, chama Notas de Campo. E eu vou tentar um pouco descrever, assim, as experiências do dia a dia, até pra poder meio que tentar fazer análise do trabalho enquanto ele está acontecendo, sabe? De colocar questões ali, colocar coisas que a gente discutiu, até para outras pessoas verem, assim, e, tipo, darem sugestões também para... Porque é isso, né? Tipo, venho lendo Paulo Freire, assim, tentando entender uma série de coisas e tal. Mas no dia a dia é meio, tipo, se vira nos 30, assim, sabe? Tipo, surgem umas coisas, tipo... Semana retrasada, um cara começou a zoar o outro porque o outro parecia gay, assim. E aí se para toda a discussão, então vamos falar. Por que que você tá zoando ele? Porque ele é gay. Tipo, se ele for gay, é motivo pra ser zoado, né? Então, quando que você é zoado que você não gosta? Porque você é gago, né? Então te zoam porque você é gago, porque tem um cara lá que é gago. Ah, não, mas eu já me acostumei. Mas por que que você se acostumou, né? Será que foi porque você gostou da brincadeira ou porque se você... se incomodar, ceia, tipo, meu, gastar metade da sua vida tretando com os outros que zoam com você. Então, tipo, essas coisas. Mas é muito incrível. Muito incrível. É muito legal. E é isso. Terceira fase. A G. Jovem é muito louco, né? Oi? Conversar com jovens sobre muito. Assuntos polêmicos, assim. Muito. Muito. E eles são muito sagazes, cara. É tipo, é que nem com criança, assim, né? Que a gente infantiliza, fala como se fosse um ser, assim, que é completamente alienado. Não é, velho, tipo... dá digamos, um voto de respeito, assim, no sentido de... Fala de igual para igual, sabe? No sentido de conversa, sabe? Ouve o que ele tá te dizendo, né? E eles são muito sagazes, assim, é muito louco. A liderança tava falando, não, porque é importante a gente sair daqui da favela, porque o governo vai dar prédio pra gente. Aí um dos caras, dos meninos que estão participando, falou... Mas como que é esse prédio aí? Porque se for que nem a Coab lá do fulano que eu fui, é uma caixa pequena, assim, tipo, não cabe ninguém. Então, pra mim, a diferença da favela pra esse lugar é que a favela é assim e esse lugar é assim. Tipo, ele matou, assim, é isso. E nesse lugar assim eu tenho que pagar conta, entendeu? E eu não quero ficar na favela, eu não quero pagar conta, tipo, no sentido de eu não tenho grana pra pagar, entendeu? E aí a liderança tá falando, não, mas vocês têm que ver bem, que não sei o quê, pá, mudar de vida. E a galera, meu, já sacou muito antes, né? Que não é mudar de vida, né? É só você trocar seis por meia dúzia, assim. É meio isso, morar numa caixa, né? Tipo, todo mundo amontoado. A favela você ainda tem a possibilidade de construir mais um puxadinho, mais outro, que é o que eles fazem. E é isso, mas é fodíssimo conversar com eles, é muito legal. Vamos terminar com o jogo agora. Vamos. Trava-língua de gentrificada. O que é isso? Como que é? Vira a folha, Sabrina. O bairro está gentrificado? Quem o desgentrificará? O desgentrificador que o desgentrifique. Bom desgentrificador será. Caramba, é tipo mais difícil que um ano de investigação, velho. Quem seria o desgentrificador? Cara, eu venho pensando muito em soluções anticapitalistas, assim, sabe? É utópico, mas pode ser que não seja num futuro um pouco mais distante. Eu lembro muito de uma entrevista que eu fiz com a Hermínia Maricato, urbanista e tal, e eu falei, Hermínia, qual que é, existe alguma forma de não gentrificar uma área que passa por um processo de revitalização e tal? E ela falou, do alto da sua experiência, falou, olha, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho estudado e etc., a única forma de não gentrificar uma área é manter os pobres nesse lugar. Porque o pobre não dá lucro. Né? O único jeito é manter os pobres nesse lugar. E aí ela parou aí. E meu raciocínio é, o pobre não dá lucro, é evidente. O pobre não vai ser cooptado pelo capital. Você não vai ver um símbolo do Itaú, o patrocínio do Itaú, por exemplo, num desses albergues que eles têm, tipo, embaixo da Ponte 9 de Julho, que é um lugar úmido, com goteira, escuro e tal. Você não vai ver Itaú, tipo, financia esse lugar. Você não vai ver isso. Ele não vai cooptar esse tipo de solução, essas pessoas, entende? Então, a minha intenção, a minha visão, ao longo desses anos investigando esse tema, é que se a gente não olhar para a população que está à margem, se a gente não se preocupar em manter essas pessoas que estão à margem, trazê-las para fora, tirá-las da margem, né? Trazê-las para dentro, mas sem querer que elas sejam a nova classe média, entende? Não é inclusão pelo consumo. Eu não tenho que consumir para estar incluída no rolê todo, entendeu? Eu não preciso. Eu não quero uma, digamos, uma classe média universal que me diga como eu tenho que me comportar no espaço público, que é o que acontece com muitos coletivos que estão ocupando espaços públicos e, tipo, mega dizendo que estão fazendo a revolução com banquinhos de madeira e parklets e o caramba quatro, mas que, na verdade, estão cerceando o espaço, estão dizendo para você como você precisa ocupar esse espaço, qual é o jeito classe média, way of life, de ocupar o espaço público, entendeu? E é isso. E não tem que ser assim, entende? Uma cidade, ela é o dissenso, por definição, assim. Você passa aqui no Vale do Anhangabaú, você vê dissenso, mas você também vê convivência dentro do dissenso. E é isso, tem pessoas com diferentíssimos backgrounds, com diferentes... Espera um pouquinho, que eu... O dissenso. O dissenso, exatamente. Então, você consegue... Você é sua mãe, nem sua família, nem faz nada. Eu me perco com a voz no bastidor, assim, eu não consigo ouvir o que eu tô falando. Você vê o Vale do Anhangabaú, tem todo tipo de gente circulando por aqui, entende? Então, por que eu quero transformar isso daqui num grande palco da classe média, entende? Pessoas que sabem sentar num café e comprar flores e ir pra casa e tomar um cappuccino. Você perguntou pra todas as pessoas aqui se é isso que elas querem? Sacou? Às vezes não é. E eu tenho quase certeza que não é, entendeu? Tipo, são outras as necessidades, entende? Então me parece que o dia que a gente conseguir ouvir essas pessoas que estão à margem e conseguir contemplá-las de alguma forma, aí eu acho que a gente está começando a falar de não gentrificação, né? Ou de processos de desgentrificação, né? Eu acho que é por aí, assim. É que essas pessoas são as primeiras que a gente ignora, né? Justamente porque as demandas delas são completamente fora da ideia de inclusão pelo consumo que a cidade empresa te pede, né? Quando você fala de cidadania hoje, quem que é o cidadão? É o cara que trabalha, né? Que tem um seguro de saúde e tal. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas estou dizendo que você definir cidadania pela posse de alguns bens, você está dividindo literalmente quem está dentro e quem está fora da cidade, assim, né? Quem está fora do conceito de cidadania, não da cidade no sentido físico, mas quem merece ser visto e quem não merece ser visto. Essas pessoas não merecem ser vistas pela lógica da cidade empresa, né? Pela lógica da inclusão pelo consumo. E não à toa que elas estão sempre à margem e que o Estado faz de tudo para escondê-las, né? O tempo todo. Então, acho que A ideia da desgentrificação e da não gentrificação é olhar para essas pessoas que estão à margem e descobrir... A ideia da desgentrificação ou da não gentrificação, na minha opinião, é olhar para essas pessoas que estão à margem e procurar contemplá-las nas suas necessidades, sem tentar transformá-las em consumidoras de espaço público. Acho que é isso. Foi? Foi. Gostei do trava-língua, do gentrificado. Da hora. Você que fez? Foi. Massa. Foi. Cara, espero ter te ajudado com alguma coisa. Assim, eu falo muito e muito erraticamente. Assim. Ideias que você desenvolveu, assim. Ficou super pontual. Legal. A gente conseguiu criar um diálogo legal aqui, eu acho. Eu costumo saber melhor quando eu assisto, né? É, porque na hora você tá, tipo, no ritmo da narrativa, da coisa oral, né? É. Tem,